rather new. I never felt so blue. I got the devil on the back. Speed and ease appeal gives you just the thrill. I feel like landing on the moon. Quantas vezes eu achei que ia ser e já foi. Quantos anos demorei pra entender e já foi. E já foi, e já foi. Não deixe pra depois. Quantas vezes eu achei que ia ser e já foi. Quantos anos demorei pra entender e já foi. E já foi, e já foi. Em chuva de acusações, fechei-me só no meu mundo. Julgaram a minha fé, que é tudo, eu via tudo. De canto pela janela, eu via as intenções. Nem sempre visava o bem, falsa as emoções. Que outrora me deram a mão, sorriram na minha frente. Mas pronto pra dar o bote, o ato de uma serpente. Crente na sua vitória, mesmo que com mentira. Esquece seu ponto fraco, mira e já atira. Sempre meticuloso, sem honra e sem bandeira. Mantive meu equilíbrio, segui a minha maneira. Focado no que eu quero, visando o que prospero. Somente me afastei, falso é que é zero. Zelo pelo que tenho, amigos que são bem poucos. Prezo pelo que quero, respeito de um pro outro. É pouco o que espero, longe do caos inferno. Paz, sinceridade, só isso que venero. Quantas vezes eu achei que ia ser e já foi. Quantos anos demorei pra entender e já foi. E já foi, e já foi. Não deixe pra depois. Quantas vezes eu achei que ia ser e já foi. Quantos anos demorei pra entender e já foi. E já foi. Eu me arrisquei meus abiscos, arte pra nós. Pra alguns é vandalismo, ou então que seja. Verme rasteja, tirem a beleza de cima da mesa. E olha ao seu redor, interior quer paz. F.U. é nós, passam os longos em guerra, quem capaz? Deve ser não quero mais, não dá mais. Mas me arrependi, visão escura, esclareci. O vacilo admiti, como um homem de verdade me redimi. Reagi e vi a luz, me emocionei confuso. Em uma noite fria, sem companhia, assim que permanecia. Eu vesti um capuz e veio uma ventania. Irmãos me acham por telepatia. Minutos de nostalgia em primeira sabedoria. Antes que passamos a travessia, antes da profecia. Quantas vezes eu achei que ia ser e já foi. Quantos anos demorei pra entender e já foi. E já foi, e já foi. Não deixe pra depois. Quantas vezes eu achei que ia ser e já foi. Quantos anos demorei pra entender e já foi. E já foi, e já foi. Esqueci a tal revolta, se já foi não volta. Olhei em minha volta, dos amigos senti falta. Longe do meu habitat, muito tempo pra pensar. Era o que eu precisava e um papel pra rabiscar. Com as ideias no lugar, rever meus ideais. Depois de 5 meses, reencontrar um pouco a paz. Mais que um recomeço, uma nova etapa. Sem preguiça na ativa, porque o corre não para. Tudo na sua ordem, sem atropelar o tempo. Viver sem pressa, caminhar, sentir o vento. Deixei levar pra onde ele guiar. Afastei lembranças ruins pra longe do pensamento. Foi construindo a base, mesmo contra palpites. Passando por fases, superando meus limites. Fugindo dos males, aceitei o convite. Junto desses rapazes, forma única é meu time. Quantas vezes eu achei que ia ser e já foi. Quantos anos demorei pra entender e já foi. E já foi, e já foi. Não deixe pra depois.